sweet, sweet sensation that goes all over my body. I feel it shiver in the night. That's how it feels when you are not. That's how it feels when you are in a world of joy. It was another choice. I can use the touch of a severed mind. Que as tuas canções estão para cantar. Zuzinho. Zuzinho, dá pra contar? E a Rose? Sento il tuo mare. Se ho voce chi voltare, voce che mi manda d'amore. Nem tutto è sta perdito in nostra vita. Se ho zore per voce. Dios, ya fue todo, se me parece, ¿no? Estábamos todos fumando, ¿no? Yo me lo pasé también estupendamente. Fankov, podías poner otra base, pero es que 2:30, muero de sueño. Afrodita. Sí, estuvo genial. Speak Spanish. Estuvo genial. Me gusta mucho tu voz. It was great. Son muy buenos músicos. Thank you. See you.